O abraço dos braços seus, o meu corpo sentia, meu amor. Os beijos dos lábios seus, o meu lábio sentiam, meu amor. Os olhares dos olhos seus, meus olhos percebiam, meu amor. Quando te conheci, você passou a existir dentro de mim. Alguém que encontrar um amor igual ao seu será feliz, feliz. O abraço dos braços seus, o meu corpo sentia, meu amor. Os beijos dos lábios seus, o meu lábio sentiam, meu amor. Os olhares dos olhos seus, meus olhos percebiam, meu amor. Quando te conheci, você passou a existir dentro de mim. Portal Tua Rocha. Alguém que encontrar um amor igual ao seu será feliz, feliz. Quando te conheci, você passou a existir dentro de mim. Alguém que encontrar um amor igual ao seu será feliz, feliz. Bebê, dá lá, hein? É assim. Só o amor, só o amor. Criador, criador. Só Deus que cria, só Deus que cria, só Deus que cria.